era. Repertório novo do Pretinho. Portal do Arrocha. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Segura Zé Ovo CDs, Estação da Rocha, Portal da Rocha. Alô, segura bem divulgações. Cê podia ter caprichado menos no beijo. Devia ter pegado leve na hora de amar. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tava onde tá. O que eu dei pra você, que eu tinha pra dar, do que adiantou nada. Você só queria brincar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Me diz que é que eu posso fazer se ela rouba a cena. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tava onde tá. O que dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar, do que adiantou nada. Você só queria brincar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Se até deitado no colo da loura, eu lembro da morena. Aô, boteco! Bora beber com o Naldo, porque a mar tá fácil e gostoso, papá. Vamos lá! Tem mais uma!